Hoje eu acordei pensando em você. Meus lençóis e travesseiros imploram pra te ter. Eu não sei o seu nome, nem sei seu telefone. Só tenho a esperança de um dia ter você. No que me tornei, não sei, não posso suportar. Te vejo e ouço seus passos ao se aproximar. Te quero mais que tudo, fugir da solidão, lutar por seu amor, uma vaga em seu coração. Preciso de você. Seremos uma história quando nosso amor nascer. Te vejo em meus sonhos, me vejo em seu caminho e tenho a esperança de um dia ter você. Hoje eu acordei pensando em você. Meus lençóis e travesseiros imploram pra te ter. Eu não sei o seu nome, nem sei seu telefone. Só tenho a esperança de um dia ter você perto de mim. Hoje eu acordei pensando em você. Meus lençóis e travesseiros imploram pra te ter.